3305 de cada. 1200 agora, 3305 para 1809. Até 170. 170, 3305. Mantenha a ponte de espera no 604. Agora, 595 para 2000 pés. GLS total 907. 9907, torre 1895. 1895. Para aí. Boa noite, total 9907. 9907, centro do tráfego, continue a aproximação, informarei pista livre 9907. Aguardando pista livre, total 9907. E o 5972 reduza para mínima limpa. Drift 5595 para o localizador esquerda 130. Drift 5595 para o localizador esquerda 130. Azul 4235 desça para 2000 pés. 3235 mantenha pronto. PLS, 3305. 3305, torre 198, decimal 95. 3305. Paulo, bono 076, livro a pista. Bono 076, boa noite, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa, Juli, 08, 076. Quatro, esquerda, 180. Certo, continua a aproximação, aguarde pista livre, 90 graus, 109, 3305. Certo, 4235, compete esquerda, 140, reporte estabilizado. 140, livre e Trip 5515 estabilizado no localizador. Chame torre 1895, trip 5515. Trip 5515, chama torre 11895. Oi Salvador, boa noite, o trip 5515. 5515, boa noite, reporte passando externo, 80 graus, cono 09, 5515. Você dá mais um toquezinho aí pra ele, por favor. 9907, solo 49, DRS-30. Chame solo 1219, agilizando a medida do possível. Tá agilizando, sai na direita agora, tá livrando. Total 9907. Presente. Livrou, total 9907. Solo 1219. 219. Cam 3305, vento 90 graus, 109, livre pouso, pista no zero. Livre pouso, 10, tá 3305. Alfa, Kilo, Pat 3, atento ao sinalizador. Atento ao sinalizador, total 9907. Minute. 4235, final, torre 9895. 2895. E o 5972 está autorizado a final, pista no zero, vai seguir Embraer 190, que está à sua frente em 7 milhas. Tá, autorizado a final do Embraer 190, que está em 7 milhas. Solo 5-1, libera a direita, chame solo 1-2-1-9, reporte livrar da pista. 2-1-9, vai te recortar de grama. 6-3-0, fica até. Cinco, passou externo, baixado, checado. Aguarde, pista livre, 1011. Confirmar, foi entrecortado. Agora, pouso autorizado, 080, 10 nós. Flip 5515, ciente, autorizado o pouso. Cinco, uma milha e meia de certo. Juliette, para ingresso. Alfa, te chamo antes da Juliette, tá entendendo? O azul 4298 no portão 3 inicia de imediato. Totalmente pronto para iniciar o azul 4298. Salvador, Rio 5972. Boa noite. Boa noite, 35 segundo 5, via Alfa, aguardando antes daquilo para ingressar no pátio 3. A posição prevista 03 está sendo liberada pelo ATR da companhia. Gente, via Alfa, aguarda antes daquilo para ingressar no pátio 3 para o box 03, aguardando a aeronave da companhia liberada. Via Juliette, portão 612. Vai ingressar via Juliette para o 612, então 3305. Azul 4298, totalmente pronto na posição 3 para a pista. Confirme, chamou o solo? Chamou o solo Salvador para cópia. Afirma, gol 9287. 287. Confirma o horário do plano. 2330. As roupas do 298, pronto, a posição 3. Imediato, azul 4298, chame táxi, se agilizando. Será de imediato, chamar a táxi, azul 4298. Alô, Salvador, azul 4235, livrou a pista, quando é zero, boa noite. Boa noite, azul 4235, táxi via Alfa, aguardando a retaguarda do ATR da Trip para prosseguir. Alfa, aguardando o ATR da Trip para prosseguir. 1287, aguarde, vou checar seu plano de torcimento em Recife, quem aguarde? Vai aguardar, 9287. São Salvador, o Trip 5595 está visual com a TR da companhia, possibilidade de autorizar ingresso no Pátio 3? Condições de ingressar o Trip 5595 sem interferir com o tráfego, aguardando o início do táxi do mesmo, pode ingressar. Gente, tem condições. Azul 4235 após a TR prossegue em frente via Alfa e reporte antes da Taxway Juliette para o ingresso. Alfa, antes da Juliette, gente, havíamos passado esquecendo o TECA, o nossa posição de estacionamento. Você poderia confirmar que mudou? Que corrigindo, Azul 4235, aguarde para ingressar na Taxway Kilo, próxima à sua esquerda, quem mantém a posição antes da Taxway Kilo. Seu destino é o Pátio 3, posição 04 do Pátio 3. Aguarde para ingresso. Confere com o que foi passado. Aguarda que vai ingressar em dia. Trip 5393 para o táxi, 57 a bordo, 3 horas e 40 autonomia, Fernanda 25. Via pátio 3, reposto na saída do pátio 3 para prosseguir o táxi ingressando no pátio principal, o Trip 5393. Vai para nós, 5515 prossegue até a posição 03 do pátio 3. 5515 está visual para a nave da companhia que vai iniciar o táxi, se após prosseguiremos para o box 03. 35 vai ingressar via Kilo e prosseguir posição 04 do pátio 3. 04 do pátio 3, pátio 3. Rio, solo 57, direita 219. Para ingresso, pátio 1, 5393. E aguarde para prosseguir a seguir o Embraer da Azul. Aguardar, vai seguir o Embraer da Azul. 393, agora. Salvador, o Trip 5595, poderia confirmar a posição 3 ou a 2? Estou chamando na 2. Segui onde tiver o balizador chamando aqui. Então tá, estou seguindo toda. Rio 5972 via Alfa após Kilo até o pátio 3, posição prevista do pátio 3 é posição 09, mesmo assim fica atento ao balizador. Táxi azul 4298 com 3 horas e 17, tem 77 a bordo, alterna Salvador. A bordo? 77, 77. Ok, 77, direita Indy Alfa, ponto espera torre 198, decimal 95, altímetro no 011. Então bom, boa noite, azul 4298. Ok, Indy Alfa, depois ponto espera 2293. 35393, ingressa a parte principal, sem lembrar da azul via Indy Alfa, quando pronto, torre 198, decimal 95, altímetro no 011. Então bom, boa noite. Poderia confirmar a posição final com 4235, tem um balizador chamando na 3. interesse, está me chamando antes da 4. Ok, comandante, tem aqui na strip informando posição 04, ok, do pátio 3. Tá sim, acho que está vindo um correndo aqui, obrigado. Chegou aqui agora, obrigado. Boa noite. Olhe Salvador, gol no 604, passa 2.300, na Momo, transição frotinha. Gol no 604, sobe e mantém o nível de voo 370. Contato radar, serviço de vigilância. 370, autorizado, gol no 604. Salvador, boa noite, azul 4298, ponto espera da 190. 4298, Alim mantém. Alim mantém 4298. Solo, voo 987. O seu plano, conforme checado junto ao centro Recife, horário correto é 00 ou no 6. Acabou de chegar o plano aqui, tá pronto para a cópia? Pronto para a cópia. O 9287 está autorizado para Guarulhos, o nível 3620, via Upper Zulu 1-0 até Bridge. Bravo, Romeo, Índia, Delta Eco, Bridge, após intercepta Upper Zulu 1-6 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10 com curva à direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Aciona 5552, controle 119, decimal 8. Está autorizado para Guarulhos, nível 360, apresentou 10, Bridge, Upper 16, Bravo Hotel Sul, Belo Horizonte, Trive, depois em rota. Decolada pista 10, curva direita, saída da Léo, Leda, após direto Bridge. 9, subida com curva direita da El, Delta, Alfa, Eco, Lima, da El, após Leda e após direto Bridge. Ciente, da El, Leda, depois Bridge, 9287. Correto, portão 5 já está pronto, pushback, gol 9287. Já está totalmente pronto. Está livre, chame táxi, gol 9287. Trabalhamos táxi, tá? Esse mantém o nível de voo 060. Decolado 04, controle 198, bom dia. 198, lógico. Controle Salvador, boa noite, azul 4298. Azul 4298, contato radar, sobe o nível de voo 300, vigilância. 300, na Momo, forte. Salvador, gol 604, solicita. Prossiga. Você não seria possível já autorizar direto para o norte, né? Mantenha a saída. Tente. solo 9287 para o táxi, 3 horas e 50 minutos, alterna Galeão com 4-1 a bordo. De Alfa, Ponte Espera, Torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 0 no 1, tomo ruim, boa noite, gol 9287. De Alfa, Ponte Espera, Torre 95 e 11, gol 9287. Controle, 198, bom voo. 198, obrigado. Boa noite, voo 9287, próximo ponto de espera pronto. Voo 0174. 1274, Guarulhos. Formação Alfa, só um minuto, copo. 90, Vila. Contato radar, subiram 90. 5-3, não, 3 do Sul. Uniforme Delta 2000 pés, o ajuste no 0-1-1. Autorizada a final da pista 90. 2011, autorizada a final esquerda. Voo Europa 083, Scott ID. And the clear to intercept bunk arrival. Descent to flight level 060. Senamia 224, livre descida 3000 pés, ajuste no 0-1-1. 1-0, 1-1, descida até 3000. 6-2-2-4. Cinco, três, nove, três, a trip voa Aracaju. Bora Caju, 5-3-3, obrigado. Azul 4298, chama Centro Recife. Frequência no 26.85. 2685, até logo. Até mais. Bolada 09, controle 198, por favor. Obrigado, 198. Boa noite, gol 129287. 9287 da Gol, sobe e mantém o nível de voo 360, vigilância radar. 10. Senamedor 24, 2000 pés, autorizada final pista 10, ajuste 10, 1-1. 10, 1-1, desce até 2000, autorizado de LS para o VAD de estado. Comandador Whisky. Whisky Yankee uniforme final, turno no 895. 1895, Whisky Yankee. Não compensa a matrícula, tá? Barulhos 360 está autorizado, aerovia Zulu 10 até Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge, após interceptar o Zulu 16, prossegue até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trivi, após conforme. Decolada 10, com curva à direita, após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Aciona 5541, controle 119.8. Oito, chame pronto, feedback acionamento, vou no 074. Zero 083, descendo 4000 feet, altímetro 7111. 398, qual a sua velocidade? Vou ir para a etapa, mantenha a velocidade. Comandor, é o 3305 para Recife, nível 330. 305, Recife, copiou 330, informação Alfa. Pronto para cópia, vai ouvir a Alfa, 3305. 3305 Recife, nível 330 está autorizado, aerovia Peru Whisky 58, decolada 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5542, controle 119.8. Prezado Recife 330, pela Whisky 58, decoda 10, curva esquerda, Puca, transição Caju, 192, controle de saída, 5542, o código transponder, eu estou 3305. Controle 119.8. 198, grato, tá 3305, chamará quando pronto para o pesquisamento. Afirmativo, tá 3305. Baixado, checado, esquerdo, uniforme. Uniforme, pouso autorizado na 17, 080, 12, 9. Número 224, final, chame turno, noite, 6224, já está localizador, visual 1895, a torre. 1895. Oi, Salvador, boa noite, Xandé, 6224. 6224, reporte checado no externo, 611. Aprende o 9287? 9287 chama Centro Recife, frequência 13325. Obrigado, boa noite. Ação externa, baixar travado. Xander, 6224. 6224, avistado, pouso autorizado, não no zero. O vento Salvador 080 com 10. Nive pouso, não no zero para o 6224. Queira desculpar, confirme o vento. 080, 1 no zero. Grato, 6224. Nada. Velocidade liberada, só quero saber se o senhor vai reduzir ou vai manter velocidade. Europa 083, speed 2109. 698 da TAM, desce a 2000 pés, está autorizado, afinal, pista no zero, ajuste no 011. 2000, autorizado. Trip 5393, chama Centro Recife, a frequência 126.85. Centro Recife 2855. Solo Salvador. Dois, dois, quatro, na Bahia, aos 20, direita, solo 121 decimal 9. 1219, virar direita, Xanana, é 224. Foi muito baixa, o Rio 5972 chamando cópia, Galeão. Afirmo, Rio 5972. Primeiro, agora clareza 5, Rio 5972, só um minuto para a cópia. Vector for the localizer, Europa 083. That's correct, continue descent, flight left, continue descent 3000 feet. Down 3000 Europa 083. 6224 via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Taxi via Alfa, reportar antes da Juliette para ingresso, Xanana 6224. Pode prosseguir, 6224, Alfa e Juliette, portão 01. Autorizado via Alfa e Juliette, portão 01, Xanana 6224. 15972, cópia. Rio 5972, autorizado Galeão, nível 320, via Upper Whisky 50, decolada 10, com curva à direita após a decolagem, na subida da El, após Leda, após direto Eudes, aciona 5551, controle 119, decimal 8. Curva direita, Pátio 3, chame pronto, Rio 5972. O Rio 5972 em 264, gentileza? Europa 083, descent 2000 feet, turn left, head 150, clear to intercept the final approach. Turn left, head 150, down 2000, clear to intercept and approach, final 10, open to the That's what I'm taxi. Salvador, boa noite. 3398. 398, boa noite. O ajuste em Salvador é 1011. Cheque trem, pouso autorizado, 1-0. Teve pouso, o trem embarcado travado, são 3398. Qual a origem do 3398? Guarulhos. Obrigado. Para o valor do vendedor para 083, estabilizando o local de sentido, correção 10. Europa 083, o ar number 2, continua pronto, sem embarga no evacuated. The first traffic is Airbus 1319. Oil continue approach Europa 083. 3398, solo 29, agiliza à direita, solo 1219. 1219, boa. 083, check land gear. Land gear down, log. 3, altimeters 10, 11, 080 degrees, 12 knots, clear to land runway 10. 1011, clear to land 10.53. Zero three on the ground at 32 right and contact ground on frequency 12.9. Welcome, Salvador. Right on 12.9, Europa 083, thank you and good night. Pátio principal após Índia e Alfa, ponto esperando torre 18.95, altímetro no 011, teu morro foi boa noite, gol no 074. Próxima Juliette, está 3398. Juliette, portão 02, está 3398, agilizando. Portão 02, agilizando. Ground, boa noite, Europa 083, runway back 80. Boa noite, Europa 083, approved taxi via Alpha, come before taxi, Juliette. Alpha, and holding for Juliette, Europa 83. Ground, Europa, ESP. Go ahead. Yeah, we have a problem with the ABU. You have contact with Swissport. We are calling in 131225 and there is no answer. Confirm what you need, Europa 083 with Swissport. Yeah, we need the ground forward, electric ground forward for the arrival because we have a problem with the ABU. We informed it. What do you think, Europa 083? We are continuing Alpha now until Juliet. Continue taxi Alpha after taxi Juliet to stand 10, stand 10. Thank you, Alpha Juliet, standing 83. Salvador, gol 074, próximo ano de espera. 074, autorizado, ingresso decolagem 09019. Tá, autorizado decolagem pro ponto 074. Volta 3305 para o pushback e acionamento, disposição 3. No 62, encontrando a São Felipe do Solo, após a passagem da guarda do Airbus 330 do Aero Europa, após o mesmo encontração, está livre, chame táxi. Chama no táxi, após a passagem. 3178, acione identificação. Autorizada a chegada a Mari, esse mantém o 050. 050, boa possibilidade lá na frente de Duna. Só hoje a gente está em promoção, só pode voar Duna. Boa, maravilha, então chegamos no dia certo, na frente de Duna, 53, zona 78. Controle Salvador, Uno 074. Uno 074, contato radar. Sobe e mantém o nível de voo 360, tempo de voo. 360, igual 074. Torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 1-0 no 1, tem um bom voo e boa noite, Rio 5972. No 78 desta 3 mil pés, ajuste no 09. Someone from Spot Desk? Yes, ok, that's your time call, but no warm answer. Autorizado, ingresso de decolagem 080 das 9. Tio, após India e Alfa, ponte espera 10, torre 18, decimal 95, altímetro 1011, até o bom voo, boa noite, na 3305. Fátima de Alfa, 1895, boa noite. Okay, so Kirshner 6224, to Aracaju, information Alpha, negative RNF, ready to talk. Kirshner 6224, the information is Alpha. I have cleared, level 190, send by. It's clearance, just 1 minute to coordinate. Stand by, Schneider 6224. Decolado aos 41, controle 19-8, mandou. 19-8, obrigado. Rio 5972, na sua escuta, boa noite. Rio 5972, sobe ao 320, vigilância radar. Ok, 320, vigilância, Rio 5972. 230. Direct departure 10 after departure left turn Puka departure and then fly direct Jammu position Juliet Alpha Mike Oscar then fly direct Aracaju score code 5554 and control departure frequency 119.80. Clear for level 230 to Aracaju. Departing runway 11, first turn left after departure, Puka departure, Jammu's transition, then fly direct Aracaju, squawk 5554 and departure control 109.8, Oceanair 6224. Just the runway, departure will be from runway 10, okay? Sorry, runway 10. Back for act, Oceanair 6224, coming right for pushing start, stand 1, stand 01. We'll call ready for pushback, start up, stand 01, Oceanair 6224. Zuno 78, desça 2 mil pés, autorizada final 10. 2 mil, autorizada final 10, 3178. 05, autorizado, ingresso, decolagem, vento 080, 10-9. Autorizada, linha de decolagem, 10, 3-6-0. 9908, está ciente da Alfa, 320 para Guarulhos, está pronto para a Copa. Boa noite, Tonal 908, Guarulhos, nível 320 está autorizado. Ele ouviu Upper Zulu 10 até Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge, após Interceptor, Upper Zulu 16 até Belo Horizonte. Após, prossegue direto Trive e após, conforme rota do plano de voo. Decolada 10, com curva direita na